Sarra meu filho Serra Lima, está autorizado Serra Vita 368. Positivo, autorizado da presente 368, Serra Lima. Eu tenho 27 autorizado 2000 pés. Estamos 0 no 2. Três, ano 5, decolou de 4.608, boa. Trabalhamos fregado, uma boa tarde. Você 27, a velocidade agora está a critério, aguarde o último botão para o localizador. Você 27, a velocidade agora está a critério, aguarde o último botão para o localizador. Salvador, novamente, uma boa tarde, o Xenemia 3, 5, passa 2.000, precisa da Aéon, Greta Máquina. É 315, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360 direto Leda, obrigado. Bloqueio 27 para o localizador, curva à esquerda para o 160, reporta estabilizado. Bloqueio 27, esquerda 160, reporta estabilizado. Canal 6315, autorizado direto da Ásima pelo centro de Recife. Confirme a posição, Sereta. Direta posição, Dádina. Dádina na proa, subindo ao 360. Obrigado mais uma vez. Quatro mil na proa do Serra Vista, 368, aquilo já. Pessoal, Serra Lima está autorizado o procedimento RNAV. Confirme a velocidade indicada. 202. Produção de velocidade 170 nós, aqui no Serra Lima. É 200-170, aqui no Serra Lima. Autorizado RNAV da 190. Informações, isso agora é a Quebec. Autorizado Liel, nível 240. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da El Coral, Golf 677. Aciona 51114 no transponder, o controle 120, décima 8. 3.000 pés, pode estima 0 no 2, redução de velocidade 2009. Zero para 200, cruzando 3.000 pés, controlando a justiça espanhol, 190. O Serra Lima pode confirmando, após o Serra Vita 368, voe o Serra Vita 366. Positivo, está interceptando agora o Serra Vita 368, vai voar o Serra Vita 366, aqui do Serra Lima. 4000. Salvador Rio de Janeiro, 61425, Uzbeca, tá lá? Rio de Janeiro, 142, está autorizado 05, repórter para o saque. Ô, 42, chama o saco. Reportará, que te chame. Fernando Jovem, um abraço. Opa, outro. Doutor 27, complete o sinal, chame a torre, 1-1-8-9-5. Doutor 27, complete a situação, chame a torre, 1-1-8-9-5. Salvador, Doutor 27, com o ILS. Jogue 27, boa tarde. 1012 no ajuste, continua a aproximação, reporte baixado de checado. Jogue 27, continua a aproximação, trem baixado para lá. 27, bip checado, pouso autorizado 1-0, vento no 40 graus, 7 nós. Jogue 27, dois pontos. A354, boa tarde, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. 0050, chega na Mari, pode voar direto em TAP? Exato, direto em TAP, para 3154. Obrigado, direto em TAP, 5. Barromeu, Silvio Serra Lima, completa o procedimento e chama a torre, 1-1-8-9-5. Completando o procedimento, R9-1-0, vai chamar a torre 108-95. 1-9-6-6, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reposta estabilizada. 2000, reportamento estabilizado, 1-9-6-6. E reiterando a sinal da 1-7, o engenho numeral. 360 pela direita, repassará reiniciando na 17, engenho numeral. 251-3325, obrigado, boa tarde, vamos para o nosso canal. Oi, boa tarde, é o Papão Pelo, Silvio Serra Lima. Silvio Serra Lima, boa tarde. Ajuste no 012, confirme intenções, pouso na 10 ou 17. 1-0. Gente, continua com a informação agora, autorização de pouso, que o senhor anima. Gente, Lima. Faz o pouso qual o pátio? Pátio 5, era está. Gente. Vamos. O solo do Chaner 6142, está pronto para o saque, 64, 4 horas, alternando Salvador. Poxa, meu 142, livre taxa via Patio no Índia, ponto de espera do 10 torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-2. Ok, Patio Índia, 1895-0-1-2. Obrigado. Solo 4131, por diversamento na 3. 4131, aguarda. Voo 2067 com 1-6-6 a bordo, 4 horas e 5, avinando o galeão, pronto para o taxa. Gol 2067, livre taxa, Pátio Índia, ponto de espera da 1-0-2, 1-1-8, decimal 95. Com ajuste 1-0-1-2. Pátio Índia, ponto de espera, 2-9-5, gol 2067. 19 Lima, na final da 1-0, Linha Nova Emeral. Deixa eu avisar que o tráfego reportará a final 3 milhas, da 1-7, Linha Nova Emeral. Em condições, se enquadrar número 2, pouso em Salvador? Afirmativo. Então aproxima, aguardando a autorização de pouso, Linha Nova Emeral. Aguardando autorização número 2, Linha Nova Emeral. Sul Serra Lima, cheque 3, pouso autorizado, 1-0, vento no 60 graus, 62 de nós. Sua esquerda, no Charles 750, aproximando a pista 17, não vai interferir com o seu pouso. Tenente, deu mesmo no Charles, autorizado pouso, baixado travado aqui no Serra. Aguarda, por gentileza. Tráfego Salvador é o 2060. Salvador Renan Capitão 17, tem condições de incrementar na final. Próximo para a Fórmula 10 está a 4 dos tempos. 3 milhas no 7 de novembro. Tem condições de incrementar a final? Tem o tráfego na pouso na 10 na 4 dos tempos. Afirma, Índia Novembro. Cruzado pouso no 7, o vento no 50 graus, medo de nós, Índia Novembro. Mesmo pouso no 7 de novembro. Transformador, boa tarde, Golo 966. Golo 966, continua a aproximação, ponto externo, baixado, checado. Continua a aproximação, Golo 966. Tilo Serra Lima, seu solo ao 57. Livre na próxima direita, na Eco, e chame solo 211. Presidente, livrar na direita da Eco, chama solo 121, Tilo Serra. O Joe Q27, após o tráfego, se pousou na 10, autorizado o cruzamento, suporta a pista livre. Salvador, boa tarde, CNM 142, ponte externa próxima. É, 142, mantém o ponte externo. Agora é uma dos três. 42. A retaguarda aqui? Após a liberação dele, põe em já, 431. Afirma. Gente, após o gol, livre, 431. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, vibrando na Eco. Kilo Serra Lima, repórter antes da Juliette. Gente, Alfa, repórter antes da Juliette, que certo. Batalha 2030, prossiga. Temos um QSL 053 para o 30. Direção de pouso, tráfego esquerdo, está pousando na pista auxiliar. Estamos bem, tá, tá sendo a capitura. Sede, 1966. Já fiz para um 3HD, um novo plano. O pelo número que a gente passava e vai informar vocês que eu passado para a sala IS de Salvador. Número 0053 foi aos 30, mas já estaria valendo esse plano. Vou chegar com a mesma novamente, porém havia checado anteriormente e eles disseram que não possuíam nada. Peço que aguarde por gentileza. É, muito obrigado. Toma 2. 11-4000-1012-097, ligado. Possibilidade de pelô da presente? Oi, bom, se dá presente. 3154, desça para 2000, ajuste 1012, cancelada a restrição em TAP, forma e localizador. 2000 com 1012, sem restrição em TAP, vai chamando no LOC. Estou voando direto do Dura, é isso? Eu vou em TAP, complete a chegada à Mari, forma no localizador. Positivo, desculpa então, é TAP, TAP, Dura, chama no LOC. Então, 3154. Mike é Cópia. Amarro meu Mike a costa, está autorizado o grupo Zulu Manati, no New Pass, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor Axé. 0135 no transponder, 120.8, controle. Oscar, correto, acionamento já acionado? O táxi 14-1-8-95 no 0-1-2 transponde. Corrigindo o QNH. No 966, seu solo é 0-1, direito, 2-1-1 no solo. Direito, 2-1-1 no solo, 966. 9-6, paciente da liberação da pista, estacionar a frequência livre, boa tarde. Boa! Boa, Real, passar o meu Mike Acosta? Mike Acosta, siga. Direção vai achar pro táxi. Já, pronto pro táxi. É, fica observando o tráfego que acabou de ingressar no particular. Pode parquear dentro do mesmo até a hora autorizada, não corta para ingresso, Mike Acosta. Ok, autorizado na passagem, visual. Xenem 142, a hora em ar, decolagem 1-0, 747. Ok, 6142, visite decolagem 1-0. Boa 2067, pós Avianca, Lima 100. Pós Avianca, Lima 100, 2067. Mari, chame da descida. Já está na descida, o 4-4. Deixa para o 050. Controle, gol no 097, leve de pé esquerda, aqui informações, já volta para o AVI. Gente, está livre de desvio. 111 na borda, confirma a autonomia alternativa? 0435 de autonomia alternativa, Rio Grande do Sul. Livre o táxi via Índia, ponto espera da 10 Torre, 118.95, ajuste 10-2, azul 4131. Perfeito, ponto espera da 10, via Índia, 895, 10-2, ajuste azul 4131. Gol 2009 está reautorizado até o ponto espera da 10 via Índia, quando o ponto espera Torre 118.95, bom voo. 2009. 2-5-203-208, boa viagem. 208, obrigado. Passei. Lima, Mike, até a Quebec. Na Quebec, chame a torre novamente em 118-900. Sente após a armada Gol, Fernanda, RS, Pátio, Almoço, Lima, Mike, Quebec. Quebec, 218-900. O Gol 1-1-66 está autorizado, ingresso no Juliette, até o portão 1-1. Gente, autorizado Juliette para a posição 1 no 9-6-6. Salve Salvador, boa tarde, dona 796, gente da Quebec, está no 1-0. Confirmando, 1-7-9-6 da Gol? Sim. 1-7-9-6 aguarda copos, preparada a Elisa Irune. Da Elisa Irune, na sua escuta. Passa 2000. 142, subou 350, saiu da PUC. 350, PUC, obrigado. 308, tá ligado. Ok, próximo farol e vai chamar 128. Torre Salvador, boa tarde, do 4131, pronto, ponto 011. 4131, mantenha o ponto espera. Seu ponto espera no 4131. Pede o sinal para mil, comprou o farol do Itapuã. É, pede proa direta para Manati, 242. Autorizado, direto. Ajuste 612, reporte livrando a CTR em Salvador. Passará livrando a CTR para Manati, Mike Acosta. Passou em Salvador, passará 5902, idade de vida. Desça para 050, Broad Bonfa para a chegada Bonfa. Decola 5902, deixa a fora. Decola para 050, chegada a bosta. Salvador, boa tarde, 2009, ponte espera. Final ILS 21895, 3154. 1895, Gagô. Informações que a gente passou a IEC, e a mesma informou que a companhia apresentou um novo plano para as 18h45. Espero que aguarde mais alguns minutos para que o mesmo apareça no meu sistema, ok? Esse é. E a aproximação é porta baixada de checagem. Nível 12, já baixou. Livre pouso 1-0, 160 com meia dúzia. Livre pouso 1-0, tá? 3-11-4. É, confidencial, não dá posição? Dádina. Direto, dá presente direto, Dádina. Muito obrigado, 2067. É o Pat 5 autorizado ao estacionar, frequência livre, boa tarde para o Serra Lima, até a próxima. É plano Pelô, no 097. Gente, no 097. Desça para 3.000, ajuste 1.012. 3.000, 1.012, 097. Esperada a restrição em Pelô, no 097. Liga a restrição Pelô. Já me caiu. 7. Bom, 796, cópia. Na 7, para 7. Bom, 796, autorizado Galeão. Rota, foi November 857, Mouto, o nível 360, decola 1-0, primeira curva direita, da Eli e da Irumi, aciona 5123, o transponder, o controle em 120, décima 8. Projeto Galeão, foi November 857, Mouto, nível 360, decola 1-0, curva direita, da Eli e da Irumi, 5123, transponder e 208, controle no 796, da Gol. No 796, correto, guarda para o Chile. Tá, bacana. Voo 984, cópia. 984, autorizado Aracaju, 230 ao nível, decola da 1-0, primeira curva aqui à esquerda. Eu preciso da subida Fucajama após o direto Aracaju. 5131 no transponder, 120, décima 8, o controle. Aracaju, 230, 10, Fucajama, Aracaju, 5131. 5131, não aciona, 20, décima 8 é o controle, 84 é gol. 1-8-8-4, primeira curva esquerda, repórter para o pushback. 2 décima senha, 4 mil pés, ajuste 1012. 4 mil sente, passar pela. O 4462, vetor para sequenciamento, curva à esquerda, vou na proa 020, limite ao localizador. 020, limite ao localizador, passar pela. Para 09, boa tarde, mantém ponto de espera. É 3154, seu solo 09, direito 211 no solo. Direito 211, 3009, mantém ponto de espera. Obrigado, o meu foco 09. Bono 097, desça para 2000, ajuste 1012, aguarde o último vetor para interceptar o ILS. 2012 aguardando, 07, muito obrigado. Cara, 211, só pra informação, tem vários aviões aqui na área gramada, que é ao lado da pista. Não oferece perigo, mas tem muitos. Próxima à lateral da pista, é isso? É, toda essa região aqui tem muitos aviões, deve ter mais de 30. Aí próxima Golf, né? Ciente, obrigado pela informação, vou entrar em contato com a praia pra tomar providência. É, obrigado. Aviões é uma polícia. 4131, livre decolagem no 0, 150 com 62. Livre decolagem, azul 4131. 2009 após o azul, aí mantém. Após o azul, aí mantém 2009. Ô, solo, Toda, 3154. Aproa, 070. 70, autorizado o localizador, 4462. Juliette. Dois. É 142, chame o centro agora em 12545, alterna 12685. 12545, 2685, obrigado, uma boa tarde. Bono 097 para o localizador, curva à esquerda, na proa 160. Esquerda 160, 097. 12, controle 208, boa viagem. 208, bom final de semana. Gol 1884, pronto para o pushback do acionamento, posição número 4. Gol 1884, só utilizar o pushback e passo para o táxi. Reportará, obrigado. 340, saída da El. Saída da El 340, 4131. Possibilidade de agora na prova de da El Leda? 2000 autorizado, Leda. 2000, Leda, o 4131. Livre descida até 2000, ajuste 612, redução 1709, segue tráfego Boeing 737, 62 de milhas à frente. 72000 reduzindo 4462. Voo 2009, tem livre decolagem 10, vento no 20 graus, 6129. Iniciando, 10, voo 2009. 3325, uma boa tarde, voo 2067. Salvador, você é 6327, 57, para autorização Ilhéu. O Chile é 6327, autorizado Ilhéu, nível de voo 240, decolagem da 1-0, primeira curva direita, saída da El Coral, Golfo 677. Tacuma, 63, o transponder, o controle 120, decimal 8. Posto. 12, aguarda. Decolando na saída da El, Coral, curva direita, o transponder 5163 e o controle 1208. Correto, bota para o feedback, o Chanel 6327. Solo 3154, pode seguir? Tá 3154, posição 05. 5, obrigado. 14, chega agora o controle 20, décimo 80, boa viagem. 2-0, obrigado, 109. 1097, já com o trem checado, tem pouso autorizado no 0, vento no 50 graus, 6129. Livre pouso no 0, igual no 097, obrigado. E contato radar, submarinha 240, saída da El. 240, é possível, voamos em El? Voe da El após 2000. Da El após 2000, 2009. Azul 4462, 2 milhas e meia para o externo, complete final ILS, torre 1895. 1895, boa tarde, 4462. Corredor, muito boa tarde, gol 1620, caso do nível 190, autorizado até 150 com a informação Quebec. Bono 620, autorizado chegada a Mari, desse mantém a nível de voo 050, vigilante. Gente, autorizado chegada a Mari, 050, para o voo Bono 620. Controle pro voo 2009, solicita nível 200, como final. Quase coordenação 2009. Salvador, boa tarde, Xané 6321 com a Romeu, autorização Brasília. Xané 6321, na guarda-costa, por gentileza, prepara a saída agora, ele é. Azul 4131, voe direto, posição Dádina. Direto da Adna, 4131 do Azul. Voo 2009 autorizado, nível 200, final. Ok, autorizado, 200, voo 09. Força aérea 5902, desse mantém a 3 mil pés, ajuste 0012, cancelada a restrição em pelo. Força aérea 5902, descendo para 2.000 pés, ajuste 0.012. Ok, autorizada, descida até 3.000 pés, ajuste 1.012. 3.000 pés, ajuste 4462, Alves 18, direito 211, boa. Direito 211, boa azul, 4472. 1884 da Gol, nós temos 1-48 a bordo, alternando Maceió 0201, autonomia. Gol 1884, Libertade Gente, espera dar uma 0 torre, 118, decimal 95, ajuste 1-0-2. 1297, 1012, bono 84. 1097, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 0493, obrigado. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída Arbore Elefa, após voa direto fora, após direto conquista. 5401 no transponder, 120, decimal 8, controle. Comecei então 6-0 autorizado, conformado do plano. Decolada 10, direita Arbore Elefa, 547 no transponder, 108, controle de saída 2230, controle. Rotaria 2230, estamos com o André 5401. Opa, 5401 então, desculpa. Já na remota 2, despegue acionamento. Rotaria 2231, está correto o cotejamento. Livre o pushback, reporta para o site. Não faremos. Kiko! Opa! Viz? Ô, Viz, abração, vovô. Abraço, abraço. Pronto. Salvador, Xenia 6331, autorização nível 360, Congonhas. Xenia 6331, aguarda cópia. Pronto. 6321, pronto, cópia. Xenia 6321, está autorizado Brasília, nível de voo 360, decolagem da pista 10, primeira curva direita. Saída agora é Lepa, preso 197, rota do plano. 5126, transponder, 120, decima 8, controle. 11, decolagem, estado usado em alerta. Decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 69. Decolagem no zero, gol no 824. Vê se mantém a 050, vigilante. 050, vigilância, por favor, alguma coisa mais perto, uma, alguma coisa? Cópia. Cópia, prossegue, Salvador. Xenia 331, autorizado São Paulo, 360 é o nível, decola 1-0. Primeira curva direita, da Eule da Morte, vai preso 1-0, rota do plano. Aciona 5162 no transponder, o controle em 120, decima 8. Controle o azul 4131. 4131, chama o centro, na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325. Uma boa tarde, 4131. Boa. Tenho aqui azul 4462, a 5 Romeu. 5 Romeu, obrigado. Loma 884, decolado aos 22, em controle em 120, décima 8, bom voo. 1208 com controle, obrigado. Uma boa tarde, 884. Boa tarde. Direção de SAP, com 1012, voo no 620. 1009, mantenha 200, chame agora o centro em 1251, alterna 13325. 25. 251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado. Boa tarde, controle. Este é o voo 1884, decolou, cruza 1500. 884, contato radar, submantenha 230, saída PUCA. PUCA 230, pode voar, jamo, senhor, por gentileza. Nós 2000 autorizados. 2000 jamo, obrigado. Eva Kilo Zulu, boa tarde. Confirme a regra de voo. Gente, assim que ingressar na terminal, a chegada autorizada será a AMAN. Ajuste 1012, reporte ingressando na terminal a 40 milhas. A descida nesse setor é critério, tá no espaço Golfo, ok? Não é prato vai reportar nesse setor. Força aérea 5902, está avisado por ELS. Ok, complete final, ELS XR, chame a torre Salvador, 1895, Força aérea 5902. Força aérea 5902, chama a torre 18, decimal 95. Voo 10, posição Gol no 620, inicia redução para 1909. Inicia a redução para 1909, autoriza o ILS X-Ray? Autorizado, sinal ILS X-Ray, informe o localizador. Informará no localizador 620. Limite autonomia, alterando Salvador. Estou no embaixo travado, o ajuste no 0 no 2. Postário 5902, trem embaixado e travado. Rotaria 5902, PIP checado, pouso autorizado, pistão 90, vento 140 graus, 5 nós. Rotaria 5902, autorizado pouso. Alô, TV Televisão, são 796 da Gol. Mas está autorizado no 796, reporta ataque. Vai, reporta, obrigado. Sinema 314, voe direto e SAP da presente. SAP na própria 6314, obrigado. Autorizado, voo local Salvador, Salvador, no mil pés, decola o número 7, primeira curva direita. Corredor Axé, aciona 0132, o controle 120, decimal 8. Salvador, Salvador, Salvador, da zona de 7, voe direto e corredor Axé, no mil pés, aciona 0132, controle 108, zona de 9. Wind November Alpha, chame a torre 1-8-9-5 para acionamento táxi, o ajuste 1-0-1-2. Acionamento táxi, amor, chamado torre 1-0-1-2. Prossiga o Joker. No 895, ouro 620. Tenente, torre 1895, boa tarde, voo no 620. Bom. Pode ficar para o ingresso. Torre Salvador, muito boa tarde. Voo no 620, a 3 milhas de Simbra, avistando a final da 1-0. Voo no 620, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 0 no 2. Passando pista livre com 1-0-1-2, voo no 620. Solo gol no 796 para o táxi, 136 a bordo. Temos 3,50 de autonomia, terminando Campinas. Gol na 796, ali de táxi, a partir do Índio. Ponto espera da 10 Torre, 1-9-9-5, ajuste 1-0-1-2. Pátio 1 no Índia, 1895, graça. O senhor teria como tentar coordenar com o centro, direto pro do Alfa Romeo 363? Ele está passando, vai passar o 160, coordene diretamente na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2085, muitíssimo obrigado, bom final de semana. É, igualmente. Nova, Chené, 6321, no puxo bem de cima, na remota. GM321 está autorizado, reporta para o táxi. Boa tarde. 620, ponto autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, 69. Ponto autorizado na 10 para o gol no 620, poderia confirmar o vento? 180 graus, 62. Sente. Um de November Alpha autorizado, ingresso pistão no 7, reporta alinhado e pronto. Pedro 2230, após a aeronave da Gol na curta final, alinha e mantém pistão 0. Após a aeronave na curta final, alinha e mantém no 0-2230. Salvador, boa tarde, gol na 796, como número 2, ponto de espera da 10, pronto. Gol na 796, boa tarde, mantém ponto de espera. Não será, obrigado. Estimativa, autorizada a chegada a MAN, autorizado a descer até 4 mil pés, ajuste o 612, aguarde final ILS X-Ray, pistão na zero. Canem 6314, desça para 2000, cancelada a restrição em SAT, ajuste 612, informe localizador, livre ILS X-Ray. Afirmativo, 2000 com 1012, livre das restrições. E quanto você poderia, gentileza, coordenar um médico para o nosso desembarque? O passageiro começou a passar muito mal agora na descida. A gente vai ser coordenado, só confirme o sexo do passageiro, a idade aproximada e o local do onde está situado o passageiro no número da poltrona, se tiver. Afirmativo, é 30 anos, mulher gestante e está no meio da aeronave, na altura da asa aí. Mas a gente já coordenou, a gente vai deixar os passageiros sentados aguardando o médico aí retirar a passageira primeiro aí. Gente, vai ser coordenado. Se puder agilizar, muito obrigado, parece que a situação está meio... Direcionamento é para o táxi. Para 2000. 065-2000 para o 6314. Alfa da Juliette. Passada 2230, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 140 graus, 79. Livre decolagem iniciando na 1-0-2-0. Índia November Alfa, decolado aos 3-2, controle em 1-2-0, décima 8, bom voo. Controle 208, obrigado, Índia November Alfa. São 98 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando o Goiânia. Já confirma o PAB? 98. 198. 98, só 98. 98, táxi autorizado, Pátio 1, táxi Índia, ponto de espera chama 2295, ajuste no 012, fecha na 6321. Ponto de espera 1895, obrigado também. Controle, São Paulo, decolado ao 97, para corredor Axé Romeu Pés, Índia, November Alpha. November Alpha, pula meu pés, corredor Axé, reporte através fora da barra. Corredor Axé Romeu Pés, reporte através fora da barra, Índia, November Alpha. Controle, Salvador, boa tarde, 3192 da TAM. Autorizado chegada a Mari, vê se mantém o nível de voo 050, vigilante. Mari 050, 3192. Controle Salvador, boa tarde, passarido 2230. Passarido 2230, autorizado via subida árvore para o nível 160, vigilância radar e decolagem. Viarbo Elefo no 60, só informando negativo, gradiente ATC, o 2260. A gente mantém então o perfil da saída, aguardando a autorização. Pelo perfil, aguardando, 2260. Agora passado 1-0. Boa tarde, 3297, boa tarde, autorizado chegada bom, Fidel se mantém a 4 mil pés, ajuste 1002. 796, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 130 graus, 79. Eu decolagem no zero, Bruno, 796. Relacionar 6321, posso esperar pronto. B, Joker 05. Bom. Gente, autorizado táxi, reporta na taxa hotel. O ajuste no 012. Controle na hotel, 812, na afirma, relacionar 6321, não mantém ponto de espera, dona zero. Gente, mantenha. utilizando o lote 6314. E 6314, autorizado sinal, ILS X-Ray, chame a torre Salvador 1 no 895. 895, obrigado pelo apoio. 66, autorizado Campina Grande, via APAS, aluno 0, Neuma, após direto, nível 370. Decola da pistão no 0, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR. Transponder 5403, controle 120, decimal 8. Paciente da nossa condição? Afirmo, já ciente da situação e infra-aéreo já ciente, como é que é? Sim, muito obrigado. Dolo 1-0, Neumann, direto. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, transição pública. Saindo pública, transição de par. Transponder 5403, só confirma o controle? 1-2-0, decimal 8-0. 2-1 após o pouso da aeronave da companhia na final, ali mantém o 9-0. 2-2-3-0, está a 3 milhas. E Salvador, sudoeste de Salvador, Olívia Ascensão 60, vou ir direto do Elefa, né? Minha navegação. 1-60 Elefa, agradeço 2-2-3-0. Transponda 5-1-7-1, controle 1-2-0, decimal 8. Lógico, prossiga. Conforme o plano, para o Zulu 10, vai estar batendo, com o nível 3-2-0. Decola na pista 1-0, curva direita, da Elleda Motiba. 5-1-7-1 no transponder e o do controle 1-2-0-8. Na 3-1-5-5, contagiamento correto, posição 5, chame pronto. Vai chamar. Ativo Zulu, desse se mantém a 2000, autorizado sinal, ILS X-Ray, pistão na 0, informe estabilizado. 2000, vai informar estabilizado, bem batido Zulu. Salvador 3217, pode passar pelo acompanhe do tempo. Autorizado, passei 2217. Obrigado, esperado a velocidade pelo. Como está fazendo 10 graus de esquerda, evitar uma pequena formação, já retorna na proa de ponta. Frente. A controle devido ao nosso atraso, impossível o senhor conseguir coordenar a proa de Vitória da Conquista, pro 255, vou passar ele 2230. E mantenha a Elefa inicialmente aguardando o passarelo 2230. Ok, muito obrigado. 2, solo 8-6-3-2-7 para acionamento na posição posterior do pushback. Acionamento 3-2-7, acionamento por quatro riscos na posição chão para o pushback. Autorizado o acionamento, chamará o pushback 6-3-2-7. Oxana 6314 do solo 39, vou liberar via Eco, solo no 21, no décima 1. Eco 29, obrigado, 6314. Joker 05, autorizado, cruzamento da pistão no 028, mantém a posição no ataque sua Delta, mantém antes da alfa. Joker 05, autorizado o cruzamento, mantém a posição na Delta. Solo 6314 na Eco. Xané 6314, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, parando 0, 6314. Xané 6321, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1-4-0 graus e 7 nós. Entendeu que o farol da barra vai curvar à direita pro comércio, é isso? Confirme. Isso, até a área ali do mercado modelo, depois vai curvar à esquerda e vai direto valendo. E sem problemas, porém mantenha 1 a mil pés nesse setor, ajuste 1.012. Sim, a gente vai manter 1.000 pés então, autorizado, o índio no federal. Centro para Natal, nível 1.0, autorização de plano e alternado. 6321, decolar 240, controle 120, decimal 8, bom voo. 208. Autorizado Natal, via rota do plano, nível 150, decola da pista 10, curva esquerda, saída Conde, transponda 0260, controle 120, decimal 8. Tenha inicialmente descido a saída, aguardando. Nessa, aguardando. A rota do plano e o controle 1208, Joker 25. 092, vê se mantém a 3000, ajuste 1012, cancelada a restrição em ETAP. Negativo, 3000, cancelada a restrição em ETAP, tá 3102. 3217, proa, 205, emissão formação. Autorizado desvio após retorno na rua de Pelô. Ativo, pode voar Duna? Seria melhor pra gente. Duna negativo, vai ser o número 2 na aproximação, tá? 3217. Ok, pode desvio então Pelô, 3217. 3-8-7 para o pushback. Puxanema é 3-2-7, aguarde para o pushback. Aguardando. Faça nível 170, chame Recife em 1251, alterna 13325. Decolando 3325, graças. Panamá 327, livre, feedback, acionamento, chama o ataque. Chama o ataque, 327. Afirmo, livre de decolagem no zero, 140 graus, 69. É, livre de decolagem no zero, 63. Retornou a Prod Pelô, vai atingir 4000, tá? 3217. A gente mantém da 4000, aguarde para continuar a descer. Mantinho. Passaria do 2230, autorizado voar conquista da presente. Conquista da presente, agradece 2260. Chanema 321, não vou ir direto, Elefa. Elefa, 21. Então 3192, desça para 2000, autorizado sinal ILS X-Ray, pistão na zero, informe localizador. Joker 05 ali, mantém pistão no zero. Joker 05 ali, mantém no zero.